Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu não culpo os romanos pelo que os franceses são hoje. Aqui é Vince Glotto, e esses romanos são loucos. Aqui é Blue Hand, sim, ninguém consegue entender o que eu falo. Eu sou Azaghal e já aviso, Renato Tamaok pode desligar. Muito bem, hoje vamos falar sobre história novamente. Em homenagem ao Tamaok. A gente tenta sempre dar um espaço assim maior entre temas parecidos no Nerdcast, mas a gente não pôde deixar de falar novamente sobre história em virtude do lançamento do DVD da minissérie Roma. Na verdade é um seriado, porque é a primeira temporada que a gente está vendo. É verdade, eles vão produzir a segunda temporada. É um seriado em 13 capítulos que foi exibido na HBO no Brasil este ano. E é um dos mais completos materiais de ficção barra não ficção sobre Roma que já foi feito para as artes cênicas. O nível de produção foi. A fidelidade histórica, duvido-se, né? Não sei quanto à fidelidade histórica. É isso que vamos discutir aqui neste Nerdcast. Vamos falar um pouco sobre o seriado, sobre Roma. E nós vamos falar um pouco sobre esse período histórico, citando também uma... É quadrilogia? São quatro livros? É uma quadrilogia, exatamente. Do qual é o nome do autor? Con e Gildan. Quem gosta de Bernard Cornwell, que a gente já falou aqui, vai gostar muito do estilo desse cara. E ele fez quatro livros sobre Júlio César também. Sim, chama Imperador. Então vamos falar sobre Roma e período César. Depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos às nossas leituras de e-mails. Sim, mas os nossos recadinhos. Sim. Diferente da igreja, que é sempre no final. Nós fazemos você engolir os recados no começo. Exatamente. Primeiro aqui, se você está ouvindo o Nerdcast hoje, dia 1º de dezembro, é sexta-feira, ainda dá tempo de você se conectar à meia-noite de sexta para sábado na Rádio Ultra. É a rádio online que nós, eu e a Azaghal, vamos estar lá ao vivo, fazendo uma balbúrdia lá e respondendo perguntas dos leitores e dos ouvintes da rádio e tal. Então se você quiser participar, ouvir a gente, você entra no www.radioultra.com.br, mande perguntas, se comuniquem lá com a galera, veja como é que é. Estejam lá, nos ouçam. É verdade. E nosso segundo recado é que graças a Daniel Rossi, nosso colaborador no Jovem Nerd News. Daniel Rossi! Estamos em negociações, né, ainda, mas se concretizar, sim, em breve não gravaremos mais o Nerdcast com essa gentalha que a gente costuma gravar. Isso, a gente tá chavecando uma entrevista para o Nerdcast com o Nelson Machado, que é dublador consagrado de um personagem que todos nós nerds conhecemos muito, que é o Kiko, do Chaves. Kiko, meu amigo. Cara, não é pouca coisa não, cara. Eu já falei com ele no Skype, nessas negociações. Uhum. Envolve muito dinheiro, é um problema. Ele falando normalmente, lá no fundo tem um negocinho de Kiko pra funcionar. É um absurdo, a gente fica emocionado, né, cara. Então, olha só, por que a gente tá avisando isso? Porque a gente quer que vocês mandem perguntas. É pra que a gente faça ele, né? Não é só a gente que vai fazer pergunta. Agora deixa eu explicar pra vocês que ele não é o Kiko de verdade. É verdade. Então não adianta perguntar se o Chaves casou com a Dona Florinda. Ele é o dublador do Kiko aqui no ele Brasil. É a voz do Kiko aqui no Brasil. E de muitos outros. A gente vai falar sobre a carreira dele, sobre muitas coisas legais, sobre dublagem também, não é só Chaves. Mandem suas perguntas dizendo nome, idade, de onde são, para o nerdcast@jovemnerd.com.br. Coloquem no assunto da mensagem entrevista Kiko. Ok? Então vamos ao primeiro. Não, peraí, a gente vai tocar um e-mail de voz que foi sensacional. Caprichado, cara. Caprichado. Escuta, depois a gente comenta. Vai, toca aí, toca aí. Bom dia, nerds do Jovem Nerd. Eu queria deixar aqui uma questão muito relevante. Ao participar de eventos sociais como a JediCon Rio ou a JediCon São Paulo, o Jovem Nerd não estaria perdendo a sua essência de grupo de resistência da sociedade nerd. esse rendendo aos prazeres e benefícios da popularidade, traindo o movimento e se tornando mais uma atração comercial como outra qualquer. Deixo essa questão e espero que eles tenham coragem de colocar no ar. Um abraço. Vê se pode. O nosso público realmente, ele é seletíssimo. Ai, ai, muito bom. Calma, calma, calma, calma. Vamos lá. Eu imagino o cara com uma camisa do Che Guevara, aquela barba por fazer. Aham. Uhum. Sabe qual é? Tem 14 anos. 15 Oclean? Anos, sei lá. Como assim, cara? Grupo de resistência ao quê, meu amigo? Não, ele tá querendo dizer que o nerd, ele não se socializa. Então nós nos socializando, estamos saindo fora do... Vai pro inferno, quem disse que eu sou nerd, cara? Do que esse cara tá falando? Ai, calma, ele ainda tá se alfabetizando, cara. Você não vê, ele tem dificuldade pra ler o próprio... Prazeres e benesses da popularidade, eu quero mais, são prazeres e benesses, cara. Ai, ai, aí ele tem medo que o Jovem Nerd se torne mais uma atração comercial. A gente só torce por isso, cara. Sim, cara, porque nós não somos mais uma, nós somos a atração comercial. Aliás, muitos nerds são atração comercial no mundo, como George Lucas, como Kevin Smith, né? Sim. E como Peter Jackson, que também é nerd, fazia filme trash de terror, de zumbi e o cacete. E são, sabe, muito bem sucedidos e os nerds gostam. Então. Tarantino! Puta merda! Quentin Tarantino, nerdzaço, verdade. Nós vamos atingir o sucesso e não vamos perder a essência, pelo contrário. Vocês vão ver. E nós temos só um movimento, meu amigo, que é pro alto e avante. Exato, muito bom, Azaghal. Falou tudo. Vamos lá, então. É o primeiro e-mail de Ramon Vidal, 25 anos, não disse não, de Pelotas. Ontem, um amigo meu me falou de podcast e eu já tinha ouvido falar nisso. Mas nunca quis perder tempo pra saber o que era. Será um indicativo de que estou ficando velho? Mas tudo bem, venci a resistência e assinei o Nerdcast, que foi um amigo meu que indicou. Aí, ó, o desafio. Gravei os 3 últimos programas no meu MP3 e fiquei o dia todo ouvindo vocês no trabalho. Algumas vezes tive que me segurar pra não dar risadas no local de trabalho. Viciei no Nerdcast. Chegando em casa, baixei mais uns 6 programas. E hoje pela manhã vim andando pra Unicamp, uns 30 minutos, ouvindo episódio sobre 24 horas. Dessa vez não deu pra segurar o riso. Mas eu procurava andar nos lugares com poucas pessoas pra não passar por louco. Parabéns pelo programa, sou de Campinas, mas 2 meses atrás eu morava em Whatever, Bahia, onde meu amigo me indicou o Nerdcast. É isso que nos dá satisfação, né, Jovem? Muito obrigado, exatamente. Mas... Isso e dinheiro. É, claro. Só isso não adianta. Oliver Pérez, 30 anos, Guarulhos, São Paulo, e não me é estranho. Este Nerdcast deveria ter sido intitulado Confissões de uma Mente Nerd Perigosa. Perigosíssima, acrescentaria eu. Estava a escutar meu podcast predileto, na qual se tratava de filmes caseiros, quando nosso amigo Mário Fanatic Abate se desfaz de sua postura formal e informativa, ou não, e julga o Nerdcast como sendo confessionário para suas incursões no mundo pornô amador, soltando várias pérolas seguidas sem dó ou perdão, desde a participação na produção do cara que só comia ser e que se casou com o Traveco, até a sua participação de produções caseiras questionáveis com atrizes não convidáveis. Logo ele, que eu achava que seria o único de vocês que deveria ser levado a sério, mas que tem o site Almanac Virtual como referência. Ah, muito bom. Consegui até visualizar o Jovem Nerd suando frio e pensando coisas como para, para, ah não, ele vai acabar, ele vai calar a boca, pelo amor de Deus. Tava doido. Será que a Bad não pensou que alguma de suas vezes indicaria um Nerdcast para as amigas dizendo, olha, meu ex participa do programa e tal, e de repente pega escutando que foi atriz e amadora por um dia? Ai, meu Deus. O Fanatic só me prova uma coisa. Que quando há um Nerdcast ótimo, sempre há chance de ter um melhor ainda. Muito bom, cara. Um prazer vê-los na JediCon. E não só arrastei minha namorada para lá, como ela me presenteou com uma ótima camiseta de vocês. Oh, muito bom. Márcio Neves, de São Paulo, meu amigo, que morou no meu apartamento. Seu inquilino. Meu inquilino, ex-inquilino. Seu barriga, né? Pague aluguel. Ai, ai, ai, eu casei, expulsei ele do apartamento. Muito bom. Agora ele está em São Paulo, feliz da vida. Nobres, obviamente não será o caso de falar que o Nerdcast foi engraçado, como sempre. Mas rolou um pouquinho de propaganda enganosa no Nerdcast. De uma hora de conversa de vocês, ficaram uns 45 minutos falando de filmes e piadas particulares de vocês que ninguém viu, ou seja, interesse zero, só se sustentou pela graça de vocês mesmo. Faltou falar de uma forma bem mais consistente de filmes caseiros e trash famosos. Vi de exemplos como Peppa Fins, a gente falou rapidinho, Lixo Filmes, Morbius e Velho Movies, entre outros. Tudo bem que falaram do Peppa por 30 segundos, mas foi tão passado que pareceu que o assunto do Nerdcast era outro. O cara é um amador que foi pra TV, fez filme com o Marcelo D2, clipe pro Zumbi do Mato. Aliás, Canelada. O nome dos filmes famosos do Peppa são Coronel Cabelinho vs Grajal Soldiers, tudo bem, e não Sargento Pimentinha. E além do Grajal Ninja, que não é Grajal Jedi. Aliás, o nome do quadro deles naquele programa caído do Mion era Descontrole. Tem Grajaú Jedi sim, rapá. Canelada toda. Cora, vai lá no site que é um filme novo. Eu entendi, porque ele... Mais pessoas mandaram e-mails parecidos com o dele, porque o Nerdcast realmente ele tende a ser ter um tom mais pessoal, porque a proposta do Nerdcast desde o início era que fosse um papo de bar, né, cara? Um papinho de fim de festa entre nós, entre nerds. Então, obviamente, a gente vai tender a falar mais coisas das nossas vidas e, sabe... Esperamos que seja proveitoso, mas tudo bem. Nem sempre a gente tem alguém que saiba bastante de filmes, por exemplo, trash, como foi esse exemplo, como você. Então a gente acaba despontando para as nossas aventuras malucas mesmo, mas valeu. Ok. Eu vou fazer um Nerdcast só dando dados técnicos, não vou fazer uma piada. Sai. Thiago Clash City Rocker. É. Clash de Should I Stay or Should I Go, será? Não faço ideia. Bem, ele é. Como não, né? Não podia esperar diferente. É, Brasília. No último Nerdcast sobre filmes caseiros, vocês se esqueceram de mencionar uma longa lista desses filmes que não poderiam ter sido deixados de fora. Eu não respirei, porque o cara não deu vivo. O primeiro deles é o The Gamers. Puta. Um filme caseiro mostrando os bastidores de uma partida de RPG medieval, intercalando cenas do jogo ao redor da mesa com cenas de personagens. Muito engraçado esse filme, recheado de piadas que somente nerds conseguirão entender. Cara, realmente foi um grande erro. A gente esqueceu. Esse a gente esqueceu. Muitas vezes a gente não esquece, a gente simplesmente não fala, mas esse a gente esqueceu porque merecia ter sido mencionado. The Gamers, se você não conhece... Eu só acho ele um pouco longo, mas ele é muito engraçado. Pois é, mas ele é exatamente como ele descreveu. Muito engraçado, a partir de RPG, mais ou menos como estava rolando nos quadrinhos surtados. Antes do isso, amigo... pena que o amigo imaginário imaginou, né? Exatamente. Mas é muito engraçado, procurem aí, The Gamers. Parte do NPC espetacular. Boa, muito, né, bom. Gaveta Rio de Janeiro. Amigos nerds, ouvinte assíduo do Nerdcast pelo celular... Sempre na ida para o trabalho. Produtor de filmes trash, existe algum nerd mais que isso? Finalmente consegui uma desculpa para falar com vocês. O tema do último Nerdcast. Adorei as putarias e histórias dos seus filmes. A confissão do broxa em cadeia nacional. Ai, mas confesso que me senti uma criança estúpida, gigantesca e gorda, porque produzo esses filmes até hoje. E me orgulho disso. Picando no jabá para o nerd, falo da Gaveta Filmes, da www.gavetafilmes.com.br. Site trash comédia daqui do Rio. Ah, e outra coisa, Canelada, Peppa Filmes não acabou. Estão atualmente na produção de uma grande versão para o Grajaú Jedi. Toma aí, Márcio Neves. Icor Tomás, 14 anos, Campinas, São Paulo. Rapidinho, deixa eu te interromper. Eu fui a Campinas e não existe cidade. Sério, cara, é o condado dos Hobbits. Só tem colinas verdes e estradas. Só isso. Você mora em Campinas, em que toca? Cara, eu vi do alto, não tem nada. Ao contrário do user Ricardo, eu achei muito interessante o Nerdcast sobre a Segunda Guerra Mundial. Apesar de hoje em dia esse tema não ser considerado especificamente como um interesse geral nerd, história em geral é sem dúvida algo que motiva todas as extensões de cultura nerd. É verdade. cinema, literatura, HQ, games, etc. São extremamente influenciados pela história e utilizam seu bel prazer, alterando ou sendo fiel, mas usando-a como um propósito. Apesar do grotesco modo de falar do grande Blue Ram, eu aprendi algumas coisas muito interessantes nesse Nerdcast. Aliás, só entendi a frase de Stalin também porque já a conhecia e adorava. E acabei ajudando também alguns outros ouvintes a entender o que havia dito. O último e-mail é do Rafael Pog, 30 anos, Rio de Janeiro, RJ. Esse Nerdcast me lembrou da minha adolescência de novo. Primeiro porque eu cheguei a quebrar a fodástica câmera de vídeo do meu pai aos 13 anos, hoje tenho 30, e ao tentar fazer um vídeo stop motion com bonequinhos de Star Wars. Sério, fiz até cenários em escambau. Teve gente fazendo isso lá na JediCon do Rio, né? Depois, aos 19 anos, tentei fazer um filme sério, drama, com desculpa de ser trabalho de faculdade. O título era Garotos Não Choram. Nada a ver com o filme Meninos Não Choram, veja bem. E com a participação de... Tchan, tchan, tchan, tchan, Carlos Voltor! Alguém, por favor, descole meu cérebro do teto, cara. Sim, ele mesmo! Confiram com ele, cara. Meu Deus, cara. Que é, isso? É claro que o filme não foi pra frente, gravamos apenas a metade, mas foi legal a brincadeira. Peraí, eu conheço o Carlos há mais de 10 anos, como é que eu não sei dessa história, cara? Pelo amor de Deus, cara, eu vou ligar pra ele agora! Peraí, peraí! Tá aqui no telefone, peraí, Carlos. Peraí. Bem, seus nerds, eu sei que no final desse Nerdcast vocês vão ficar excitadíssimos com essa história de Roma e vão querer botar saias de couro. Então vocês já cliquem nos links pros livros e também no link da pré-venda do DVD de Roma. Garanto o seu. O box do 24 horas de Mega Boga, que tem caixinha com todas as temporadas, explosivo dentro. Isso. E camiseta e frescurite, acabou, esgotou. Exatamente. Quem comprou, quem não comprou, a gente tá marcando num boteco pra chorar de mágoa. Sobre o seriado Roma. O que temos a dizer sobre o seriado Roma? Muito bom, muito legal, bem sangrento. O seriado Roma, ele trata no período de ascensão e morte de Júlio César. Ele morreu, né? Júlio César morre no final. Pô, Zagal, você contou o final do seriado, assim não pode. Na verdade, ele trata sobre dois personagens principais, né? E aí que passam ao largo da história, assim. Isso que é interessante. Né? É um esquema meio... Forrest Gump, né? Forrest Gump, quem é o Forrest Gump do Roma? O Pulo. O outro também não é o principal. O Feinos também não é o principal da parada. O principal é o Pulo. Não, mas ele tá lá em todas, cara. Ah, mas ele é o sidekick. Ele é o escada, né? Não, acho que os dois são os principais. O Forrest Gump do Roma é o Titus Pulo. Com certeza. Mas o legal do seriado, cara, assim, as produções da HBO são fodásticas, sabe? Band of Brothers é um absurdo e esse, os requintes de Sopranos, detalhes, sabe? Uh-huh. São espetaculares. Mas o maneiro, porque eu sempre fico, Roma legal, maior império do mundo, tarará, tarará, aquela papo toda, a gente fica Roma, punha pra Roma foda. Mas eu nunca tinha visto nada maneiro de Roma, sabe? Aqueles como não, aqueles cara? Filmes antigos são divertidos. Gladiador. Bem-Hur é maneiro. É só o Gladiador, cara, mas o Gladiador não mostra o exército romano como ele é. E essa é a questão, cara. Nenhum filme mostra, mostrava, era só o quê? Uma coluna de escudos e acabou. Ah, mas o que, que você... Eu não entendi. Cara, no seriado começa te mostrando o esquema do exército, do ataque, da linha de frente. O cara da direita protege o cara da esquerda. Você não usa escudo pra se proteger, e sim pra proteger seu companheiro. O cara que tá atrás de você fica te dando apoio, suporte pra tu não cair. e que o comandante do pelotão toca o apito, e aí os caras que estão atrás na segunda linha passam pra primeira, e o pessoal da primeira linha vai até o final do bloco. Cara, isso é uma parada foda, absurda. Era por isso que o exército era do jeito que era, sabe? Mas é maneiro porque, nesse caso, eles... É claro, né? Acho que também no filme tem pouco tempo pra mostrar, né? Mas como é uma série grande, né? Eles têm mais tempo de se concentrar, assim, nesses detalhes históricos. Mas foi no primeiro episódio, cara. A série, se você reparar, a série começa muito mais pesada e depois vai ficando mais light. Sim, mas no final ele volta... Mas não vamos contar o final da série, por favor. Vamos evitar que as pessoas vão comprar os DVDs. Peraí, a gente vai contar os fatos históricos, que não existe spoiler em história. A série tem dois personagens fictícios. Sim. Eu acho como que assim fictício? O Lucius Vorenus... Eles não existiam? Não! Não, eu acho que existia um cara chamado Lucius Vorenus. Existia uma mulher chamada Lucius Ferenus, pronto. Que o Vorenus. Não, Ferenus, tá louco? É, não é Ferenus? Meu Deus, Caio Lúcio errou. Lúcius, e agora? Ele não lembra. Eu estou desonrado. Eu vi essa parada quando passou na HBO. Olha o tempo que tem isso. É Lucius Vorenus, é o... Diz que existia um soldado, alguém importante do exército, com quem o César falava e só isso que existe sobre ele, mas nada mais. Era um cara que estava lá presente na parada. Bem, whatever. É. Né? O importante é que a série... É o nome que eles acharam. Fala. O importante é que a série... O importante é que a série, ela mostra isso, cara. Ela mostra... Os detalhes, assim, sabe? Na época que começou a série, eu tava lendo esse livro, O Imperador. Tava lendo o segundo livro. Uhum, A Morte dos São Reis. São quatro últimos. O primeiro é Portões de Roma. Isso. O segundo, A Morte dos Reis, é isso? Ou do Rei? A Morte dos Reis. E o terceiro? Campo de Espadas. E o quarto ainda não lançou no Brasil. Não, a Record está devendo. Dá uma espera absurda. Há mais de um ano que eu tô esperando, mas tudo bem. Eles falaram que lança ano que vem, no começo do ano. Esse é o que eu acho que a gente tá vendo agora... Depois do Band of Brothers, né? Eu acho que é uma onda, assim, de séries que... Onda não, né? Na verdade, uma coisa legal são essas séries que mostram a realidade, assim, né? Que é coisa bem ultra realista, né? Exato. E foi como o Azaghal falou, né? Esse lance dos detalhes. E uma parte interessantíssima, assim, pô, uma coisa de louco. Quando mostra a operação dele na cabeça. É, cara. Ele vai ser operado. Caraca. Porque com certeza os caras pesquisaram, né, a medicina romana, como é que os romanos, como é que eram os médicos romanos, como é que eles agiam, como é que os pacientes estavam, como é que... Aí pesquisaram e quiseram mostrar, porque isso é legal, porque a série se torna também um material didático, de certa forma. A HBO gastou muito dinheiro pra fazer aquela série. Mas fizeram uma pesquisa histórica boa. Eu acho legal porque o cara faz a cirurgia, abre a cabeça do cara lá pra tirar um caco, alguma coisa assim. Ele vai tirar um pedaço do osso da cabeça que vai pra dentro, digamos isso. Assim. Isso. E aí depois ele fala, ó, você faz o curativo aí, sei lá, duas vezes por dia e acende um incenso pra não sei quem pra espantar os maus espíritos dentro da cabeça dele. O mais sinistro é o cara preso na cama de operação, que parecia uma cama de tortura, né? O cara não podia se mexer fazendo operação no cérebro, o cara acordado. Anestesia ele deixava ele bêbado. O máximo da anestesia. Pois é, então esse cara que é o Titus Pullo e o Lucius Vorenus são dois soldados. O Vorenus é... O Feino é superior, e eles passam através da história meio de Forrest Gump. É, sempre presenciando, estando próximo a um grande evento histórico que eles retratam na série, é muito legal. Eles são um pouco menos Forrest Gump, porque eles realmente participam, né? Forrest Gump fica meio de espectador. Eles são um Forrest Gump no Vietnã. O Forrest Gump não participa? Claro que participa. Comprou ações da Apple. Pô. O livro é foda, sabe? Tem personagens fictícios, ele muda fatos históricos. Não dá pra você escrever um livro sobre Roma, sabe? Sem adaptar um personagem ou outro. Uhum. Ele condensa dois personagens em um só, mas ele não muda absurdamente, sabe? César não vai morar no Caribe no final, entendeu? Assim. Uhum. O livro mostra César desde criança, cara. Desde 7 anos de idade, um negócio assim. Uhum. Então ele mostra como funcionava nessas casas, nessa elite romana, sabe? Essa parte aí já tá viajando, porque, na verdade, sabe-se onde César nasceu, sabe-se onde ele passou a infância, mas não tem, até onde eu sei, não tem um relato histórico, assim, para dar para escrever a ponto do... Ah, não, sim, cara, mas é aí que entra a imaginação do cara, né? Isso que é melhor. Mas então, aí ele pega e bota como seria, né? Rapidão, o legal do livro é que você não sabe, porque ele só chama o garoto de Caio, que é o primeiro nome dele. Mas agora você sabe. Agora... Ele ficou o filme inteiro chamando o garoto de Caio, Caio, Caio, Caio, mas de repente, quando ele casa, que ele fala, ele assume o nome do pai, né? Caio Júlio César. O livro é Imperador, isso? Isso. Mas quem que é o imperador aí, no caso? César foi o primeiro imperador de Roma, quando ele tomou o poder. Ele era ditador. Foi? Não foi. Primeiro imperador é o Augusto. César Augusto. Que é o Otaviano. É engraçado, até bom a gente falar isso, porque é um erro que todo mundo comete, assim. César não foi imperador, nem rei, nem nada disso. É porque ele se autoproclamou. Eu não lembro agora. Ditador. É o seguinte. Ele se autoproclamou ditador de Roma. É porque, assim, em Roma, apesar de Roma, ela estava organizada como uma república e tinha um senado. Roma era uma república de... É uma república com uma câmara só, não tinha senado, não tinha uma câmara dos deputados. Tinha o tribunal da plebe, né? Tinha os tribunos e tinha senadores, etc e tal. Mas quem mandava na bagaça era quem tinha dinheiro, portanto tinha um pequeno exército. Exatamente, isso, cara, é o X da questão de Roma. As facções. Roma não tinha um exército romano. Exato. O exército romano era composto de vários exércitos particulares de quem tinha grana em Roma. Das famílias. Exatamente. Não, isso é interessante porque isso persistiu, na verdade, né, até o início do Império, né? Porque quando o imperador tomou poder, o César Augusto, ele reformulou toda a estrutura romana. Exato. E todos os exércitos, ele concentrou poder em todos os exércitos. Porque o que existia em Roma, né? Quer dizer, é uma coisa até meio da máfia, né? Existia aquela relação de cliente e patrão, né? O que que era isso, né? Tipo, vamos dizer que você é um cara que tem dinheiro e tal, você tem vários clientes. O que são clientes? São pessoas que vêm todo dia na sua casa de coisas, vêm te bajular, na verdade, né? Isso. Então você tem que dar proteção pra eles, e eles têm que te apoiar. Por exemplo, se você é um senador, eles vão lá, fazem campanha pra você, essas coisas assim. Então o que acontece? Então você tinha esses clientes, esses patrões. Então isso gerava uma divisão muito grande dentro da sociedade romana. Quando César tomou o poder, o César Augusto Otaviano, né? Foi isso, ele concentrou todo o poder do exército na mão dele e conseguiu ter uma unidade romana, né? Você não é rico por dinheiro, nessa época você é rico por terras. E você só ter terra não serve pra nada, então você tinha que ter os caras trabalhando na sua terra. Esses caras trabalhando na sua terra, além de serem trabalhadores da terra, poderiam ser chamados a defender a terra, o seu exército particular. Uhum. E é assim que era feito o exército. Primeiro começou com o Papa Mané lá, o camponês, que era soldado. Só que o camponês não foi feito pra lutar, né? Aí eles resolveram reparar que era mais fácil de treinar, separar alguns camponeses pra serem soldados 24 horas. E começaram a treinar os soldados pra serem soldados de verdade. Uhum. E aí cada senador tinha o seu exércitozinho. Quando Roma chamava, eles tinham que comparecer pra defender Roma. Exatamente. E lutavam unidos. Agora, no exército, você entrava porque queria, não era, sei lá, a lista. Mas os cidadãos, você só era cidadão se você tivesse participado do exército alguma vez. Se você não participa do exército, você não é agente. Tinha isso, eu não sabia dessa. Tem. Mas você assinava um contrato, sei lá, de 2 anos, de 1 ano, não sei como é que funcionava. Eu acho que era por era por um tempo de anos, mas era pequeno, assim, não era muito tempo, não. E nesse período você pertencia àquele exército que você se juntou, né? Você era propriedade daquele exército. Dentro dessa confusão de poder e luta de... O rapazinho que estava crescido, Caio Júlio César, cresceu nos laços militares de sua família. E ele foi, antes dele ir pra Gália, ele já era algo importante no governo. Não, a Guerra da Gália já era bem importante. Já era, né? Várias batalhas, então, antes. Já havia sido eleito. Ele foi mandado pra Gália pra perder. A briga era que ele tava ganhando poder, que já tava com medo dele, que calma aí, esse cara aí é bom. Vamos fazer o seguinte: manda ele pra Gália que ele vai tomar pau, vai morrer lá. Uhum. Aí mandar ele pra Gália, o problema é que ele não morreu. Gália, pra quem não sabe, é França. Ele fez várias batalhas antes. A Galia França. Ele fez várias batalhas antes e foi ganhando poder e foi ficando mais conhecido e com uma legião maior. Quando ele invadiu os locais... O jeito que o Roma funcionava era um jeito estranho, porque, na verdade, quando eles invadiam o território, eles não queriam matar ninguém, não queriam nada. Eles invadiam o território e chegavam pro cara que era chefe de lá no território. E basicamente falavam, cara, agora quem manda aqui é a gente. Se você pagar o teu imposto em dia pra gente agora, beleza. A maior parte dos caras que eram menos burros pagavam o imposto. É basicamente o que os Estados Unidos querem fazer hoje, só que tá fazendo mal feito. É que Roma... É a mesma coisa. Mas é Roma, mesmo, é verdade. Roma tinha a seguinte política expansionista. Quanto mais longe a fronteira estivesse de Roma, mais seguro Roma seria. Então, eles... Quer dizer, não é só por isso. Eles aumentavam as suas fronteiras, tornavam Roma mais segura, e eles tinham, aí sim, controle da coisa que era indispensável para o funcionamento do Império, que da República, na época, que era o grão, comida. O trigo, que era quase a moeda corrente na época, eles criavam, por exemplo, anexei uma terra. Aí agora esse cara, você, meu querido, você responde a mim. Eu vendo os seus grãos pra Roma, não pra alimentar o povo, mas sim pra abastecer os mercados, entendeu? Pobres não pagavam o sistema, não pagavam absurdamente. Roma mantinha sempre os seus pobres no limiar entre a pobreza total e a revolta. É verdade. Quanto mais terra eles tinham, mais produção, mais longe de fronteira da capital, mais paz social eles tinham. Isso, para eles, era um ideal religioso. Era algo que se acreditava, sabe, pela glória de Roma. Sabe? Vamos chegar lá e vamos civilizar essas pessoas, esses bárbaros, né? SPQR. Exatamente. Tem um outro império que anda fazendo isso ultimamente, né? Vamos democratizar. Só que eles não têm muita competência no serviço. Eles espalham a democracia como se fosse a grande salvação da humanidade. Olha, vamos democratizar esses lugares. Vocês precisam viver como nós. Não é? Join us or die, né, cara? Join us or die! Saindo totalmente do coisa, mas era a guerra da Dácia, guerra mais coisa que Roma chegou lá, invadiu, chegou pro rei e falou: eu invado aí o que eu quiser, agora eu vou embora e você vai me dar dinheiro, senão eu vou invadir de novo. Pois é. É engraçado também quem gosta de Asterix, né? Aldeia dos irredutíveis gauleses que eles nunca conseguiram conquistar. E aí, no primeiro episódio da série da HBO, né? Aparece o último gaulês. Isso, o rei, né, da Gália. Qual é o nome dele? Esse cara se rendendo pro César, né? Que foi o último. Beijo da águia. Que foi a aldeia que foi baseada no Asterix lá do. E ele tinha o capacetinho do Asterix com as asas, né? Aquele elmo com as asas. Beijo da águia de Roma. Muito bom. Cônsul sênior da República de Roma pela Assembleia das Centúrias. Isso foi o que César foi eleito, cargo que ele foi eleito em 59 a.C., antes de começar a campanha na Gália, ou não? Guerra da Gália, quando ele foi eleito cônsul, depois ele fica cônsul junto com o outro lá, que eu não sei seu nome. Pompeu Magnus... Tem o Crasso também, né? Que é o Triunvirato. O primeiro, né? Triunvirato foi esses três. E o que acontece, né? Mano, o César se meteu na Gália, a campanha que durou 8 anos de guerra, cara, imagina isso. Agora, por que Triunvirato? Triunvirato já é um meio de tentar reduzir o poder dos três, na verdade. Exato. Porque os três tinham condição de ser líder. Todos tinham medo que algum dos três assumisse mais poder. Então, o Triunvirato era casamento de conveniência dos três, claro, pra dividir o poder. E os romanos tinham muito, muito medo de ter um rei. Então tava lá, o Pompeu Crasso, no bem bom, tcharerel, mandaram o homem lá pro fim do mundo, né, como o Lourenço falou. E aí o cara só ganhava e só aumentava o poder militar, só aumentava a influência, aumentava a quantidade de terra dele. A quantidade de terra e de legiões, né? Então, cara, o cara virou um huge motherfucker, né, cara? Então, de repente, ele falou assim: ok, acabei. Vou voltar pra casa, tudo bem? Estou voltando pra casa. Estou voltando pra casa com 1 bilhão de soldados atrás de mim. Não, mas aí você tem que lembrar de um detalhe. Nenhuma legião entra em Roma. Isso. Essa é a vez de Roma. Nenhuma legião atravessa o Rubicão, nenhuma legião entra em Roma. Ah, então, rolava isso, pra impedir justamente que houvesse uma conquista e um golpe. Mas, na verdade, o Senado chamou César de volta. O Senado convocou César, não as legiões. E mandou desmobilizar as legiões dele. É, mandou desmobilizar todos os soldados e chamou ele de volta a Roma. E aí é que ele foi pra cima com tudo, só que não, ele levou só uma legião. É, ele sacou que quando ele chegasse em Roma, ou iam matar ele... Exato. Ou iam tirar ele do poder. Exatamente. Aí... E o que ele fez foi ele voltou com a legião. Exatamente. Mas aí que tá a história. Ele tinha uma cacetada de legiões. Ele voltou com a mais fiel. Ele tinha várias. Se ele fosse com várias legiões, ele ia demorar pra cacete pra movimentar essas pessoas todas. Não, e o problema é que os romanos iam saber que ele nem conseguia movimentar essa galera toda. Não, mas nego sabia que ele tava vindo. Só que ele pegou só uma das legiões, que é muito mais rápido, e veio com tudo. Não deu tempo de ninguém se preparar, ninguém trazer as suas legiões. Exatamente. Pra defender Roma. Ele chegou com uma legião e ele, até ele chegar no Rubicão não tem problema. Quando ele chegou com a legião perto de Roma, não, quando ele atravessou o rio, é que ele fez aquela famosa frase dele da sorte tá amassada. E atravessando o rio, invadiu Roma. E aí já não tinha mais volta. Não, e nego já tinha dado 10 na pata do viado, cara. O Crasso Pompeu, ele falou assim, cara, a gente não tem tempo de trazer as nossas legiões pra se defender, então vambora. Eles fugiram pro sul, sabendo que o cara ia chegar, sabe? É, do rio até a cidade não é nada. Dois dias de marcha. Tem uma história interessante. Entraram na cidade sem ter nenhuma resistência. Nenhuma resistência. Não, não tinha. Ele foi aclamado quando entrou na cidade. Foi aclamado e aí ficou aquele negócio. Quem ficar, quer dizer que tá do lado do César. Quem sair, quer dizer que tá do lado dos outros homens. Quem será que vai ganhar nessa parada? Que eles mostraram bem no seriado. Eles fizeram mostraram. Bem esse jogo do... E o jogo das pessoas puxando o saco dos parentes do César, querendo viver a cara. Exato. O Vince Gluto tá falando bastante aí do Augusto. Nessa série, reparem, tem um garoto de cabelo crespo. O garoto é o Augusto. E esse garoto é o Otávio. É porque ele tem outro nome, que o nome verdadeiro dele é Otaviano. E ele depois vai crescer e vai se tornar o primeiro imperador de Roma. E mudar o nome pra Augusto. César Augusto, em César Augusto. Homenagem ao tio dele. Né? Depois todos os imperadores vão se chamar César. E se você for pensar, é engraçado. Depois acabou. Que... Não, todos os imperadores são César. Todos César são pra ser um título. Não, até Nero, depois acabou, depois parou a parada do imperador. Continua, com certeza. Nero foi o último. O último o quê? O último imperador. Não, claro que não. Claro que sim, cara. Claro que não. Claro foi que o não. Último não. Grande, não foi? Não foi. Que documentário fajuto que eu vi no Discovery Channel? Pelo contrário, inclusive o Nero foi antes da época do gladiador. O Nero era louquinho da Silva, né, cara? É muito chumbo, né? É, com certeza. O Nero é uma história muito coisa... Ele na verdade, não era nem filho do imperador. Ele é filho da mulher que tinha casado com o imperador. É coisa de louco. Não, mas não tem uma história que o chumbo enlouquece as pessoas? Tem. O chumbo é... Mata, né? Tóxico, né? O corpo humano não expulsa chumbo. Então o metal pesado. Ele fica sedimentado. Todo o chumbo que você absorve fica preso no teu corpo humano. E o órgão que absorve o chumbo do corpo humano é o cérebro. É muito legal. Toda a tubulação de Roma era de chumbo. O treinamento de Roma era de chumbo e os romanos usavam pra fazer chamar acetato de chumbo, que é doce igual açúcar. É o açúcar dele. Que beleza. Então você imagina como era aquela cidade, cara. Devia ser uma alegria na total. Eles adoçavam vinho, que existiam os cornes. Então o cara tava bêbado de álcool, um filtro destruído, doidão de álcool, com mais o chumbo. É uma combinação maneira. Você vê como é que a história de César ficou tão concentrada? Os czares russos... É czar pra gente, mas é czar em russo, que é a versão de César. Kaiser também, né? Alemão. Kaiser também é César. Os nazistas usam a águia romana, né? Os nazistas usavam a águia romana. Os nazistas davam muito simbolismo romano. E americanos também. É verdade. É, não, mas o romano é águia americana. Não é de Roma, não. É só americana. É águia caeca, eu juro. Não. Todos esses impérios usam a águia. Mas os americanos é a inclusive, americana, não é romana, não. Aquela saudação do Hitler, né? A Hitler com o braço pra frente é a saudação romana também. Então, o raio é a saudação romana, César tava em combate, ele não era grandes coisas ainda. Ele tinha uma legião dele só. E aí tava tendo combate e a legião tava ao lado dele, que não era dele, se dispersou. Porque o comandante dela morreu. Ela começou a se dispersar, começou a deixar o flanco desprotegido. E aí o César, leadership 100, né, cara? todos os pontos de leadership, ele conseguiu reorganizar essa legião e fazer ela lutar onde ela tinha que lutar daquela forma e tal. O cara só gastou em leadership. E o que acontece? Onde o cara ia, nego, cara, esse cara é foda. Pelo amor de Deus, deixa eu lutar ao seu lado, eu morrerei por você. Quando acabou o combate, os caras que estavam a cargo daquela da guerra, daquela batalha, foram punir essa legião que tentou fugir, que tentou se dispersar. Uhum. E eles puniram da seguinte forma. Eles separaram a legião em grupos de 10. E a cada... era uma decúria, né? Pode ser. Decúria, centúria. Botaram 10 em cada. Agora falaram, 9 de vocês vão matar um. Caraca. 10% da sua legião vai morrer como castigo por terem deserdado, quase deserdado. Né? E aí depois deram essa legião toda descarada, né? Que os caras mataram na porrada, sem armas. Mataram no punho. Membros da legião. E a parada era como se fosse... as legiões eram irmandades, cara. As pessoas, sabe... confiavam a vida no outro. Era algo que... vamos destruir, era... vamos destruir a moral da legião. E aí deram essa legião toda cagalhada pro César, achando que, sabe, ele vai ter que juntar essa legião à dele e vai fuder com tudo, né? E aí o César deu o nome de Décima. Ah, lembrando, é a Décima. Pra... o 10%, ele não era a Décima, a segunda legião dele, mas o nome era Décima, por causa dos 10% que tinha morrido, pra eles se lembrarem, sabe... daquela vergonha, mas de uma forma honrosa. E aí, nego bateu palma, viva César. Você vê, é um... tá, mas essa história é maneira. É um cara É um cara misericô... É um cara misericô... Estados Unidos? Obrigado. Sinônimo, sinônimo. Piedoso, piedoso. É um cara piedoso. É, Nutri-Tri-Tri, adequado. Cara, nessas histórias aí, porque eu não lembro os números certos, todo mundo vai ficar me corrigindo, vai perturbar muita paciência. Mas uma das vitórias famosas do César é uma vitória que ele estava... que ele tinha, sei lá, 20 soldados e a região... e os inimigos tinham 2 mil, e ele ganhou a batalha. Ah, porque ele não lutou de forma convencional, né? Não, aí você vê que ele é realmente bom no negócio, não é ele só... ele fez uma estratégia, ele se escondeu, ele entrou num vale... e iria aos pouquinhos minando a resistência dos outros. É. É isso? É, foi essa aí mesmo. Foi na Galha, inclusive, essa batalha. Foi, cara. Muito foda essa batalha. Ele captura alguns soldados lá do Pompeu. E na época, sabe, quando você capturava alguém, era morte na certa ou você era escravizado, né? Claro. Isso era uma loucura. Você, cara, se você era capturado, acabou. Você virava escravo. É, acabou sua vida tudo. Ou morria, você foi capturado, você é propriedade do teu captor. E você... se você estivesse devendo dinheiro e não tivesse como pagar, você virava escravo. Propriedade de quem você devia. Espetáculo. Pra pessoa te vender e conseguir tentar ressarcir o prejuízo que você deu a ela. Não, loucura isso, cara. É, muito bom. Mas então, aí é interessante que o que o César fez, né? Em vez de matar ou escravizar todo mundo, ele falou assim, olha, vocês são cidadãos romanos, eu dou uma chance pra vocês. Vocês ficam do meu lado, esquecem Pompeu e vocês podem continuar lutando comigo. Exatamente. Pô, o que ele fez? Isso aí hoje em dia, pô, é uma coisa... não vou dizer que é uma coisa meio óbvia, só que na época ninguém fazia isso. Então o cara, além de tudo, além de ser guerreiro e tal, de lutar bem, ele foi... tinha um cara de uma cabeça que super inovadora, né? Ele era um cara inteligente e sabia se usar do não só do ambiente terreno, como do ambiente mental das pessoas. Mas ele era epilético. Ah, então ele tinha isso. Ele sofria de um... esqueci lá qual é a forma de epilepsia dele. Ele tinha epilepsia, que é engraçado, porque a epilepsia naquela época era considerada como uma maldição. Era como se um deus tivesse... até hoje. Não é o nome do deus certo. É uma maldição, o deus disse que você é um merda. Pouquíssima gente soube disso. Inclusive ele cuidava da própria imagem, dizendo que ele era descendente de Marte, Vênus e de um dos fundadores de Roma, Rômulo. Ele falava isso. Um dos fundadores, não. O fundador, Roma, matou Remo e fundou Roma. Ah, é? Essa é a história? Não era Remo e Rômulo? É, então, Remo fundadores de Roma? Não. Os dois foram abandonados e eram criados pela Oba. Um matou o outro. O Romulo matou o Remo tipo e fundou Caim Roma. Abel. É aquele Caim Abel. É mesmo? Aquela história. Isso eu não sabia. Caim Abel é uma cópia descarada dessa história. Ao contrário. Os dois são tão... Não, a história de Roma é mais antiga. Não é, não. Do que o Antigo Testamento, não. É. Não é, não. Todas as famílias nobres romanas eram, teoricamente, né, tinham essa origem dos fundadores, do fundador, sei lá, de Roma. O único fundador de Roma. E ele morreu porque pulou um muro, tem uma história dessa, né? Como é que é? Não, não. Como é que é, cara? Pulou um muro e o cara matou ele, tem uma história dessa. O irmão matou, não tinha sido abençoado do muro, não. O irmão afogou ele, se não me engano. Foi, faz assim. Então, César voltou para Roma, os nobres que estavam meio, né, contra ele fugiram, ele começou a perseguição do Pompeu. Começou a guerra civil romana. A guerra dele com Pompeu. Pompeu fugiu para Grécia, César foi atrás, meteu o cacete dele na Grécia, e aí fugiu pro Egito, foi assassinado no Egito. Foi morto no Egito. Aí o César, então vamos fazer o quê? Tô fazendo nada, vamos lá no Egito. Aí o César foi pro Egito e deu uma de muito esperto. Deu uma de George Bush lá? Não, só poder. Como assim vocês mataram ele? Ele era um cidadão romano, então agora o Egito é meu. É muito bom. Não, e olha só, e quem tava mandando no Egito era o irmão da Cleópatra, que era o irmão mais novo. A Cleópatra... É, os dois deveriam mandar juntos, mas o irmão tinha dado meio sumiço na Cleópatra, e ela tava mandando sozinha. Ela tava foragida, aí o César deu uma George Bush, olha, você, meu querido, fora. Ela que manda aqui, porque é ela que vai, né, fechar negócio comigo. É. Fez uma aliança com ela e deu cabo do irmão. Que é Ptolomeu. Exatamente, que era um moleque ainda, tinha, sei lá, 12 anos. A Cleópatra do seriado, ela é meio caidinha, né? Meio fraca, né? Elizabeth Taylor, cara, como Cleópatra, e depois botaram aquela mulher de cabelinho curto, toda saltitante pra cima do Taito cara. Eles queriam fazer uma outra visão, né, cara? A visão realista, essa que é a parada. A realista não é. Cara, dizem que ela não é tão gata assim. Cara, realista é mulher de... Realista é Calígula, cara. Pode chupar com o cabelo todo. Cara, lembre-se que Calígula foi feito pela Penthouse. Não tem como você saber como é que era Cleópatra. Não tem. É, como eles não têm como saber, eles fazem o relato histórico de Cleópatra, que ela seria bonita, mas você, o dela é o charme. Você não tem aqueles bustos dela? Eles não faziam aqueles bustos das. Acho que não, acho que foi destruído. Calígula, né? É um bom filme sobre Roma também, mostrando outro aspecto, né? Calígula é Penthouse Productions. Fonte sério, não tô pra ter essa não. A gente já falou de Calígula no Nerdcast de TV pornográfica, sei lá. Bom, continuando com a história de César, César voltou a Roma, declarou o ditador de Roma. Exatamente, e eu sei que ele começou a usar a capa roxa. O manto roxo, que era a cor dos reis, que os reis usavam, mas ele não dizia que ele era rei. Então, inclusive teve... Não, calma. O quê? O roxo era a cor especial e você só podia utilizar no triunfo. Mas não era do... Era uma pá, não. Que os reis usavam roxo no passado, antes dele. Ah, eu não sei, mas eu sei que no presente romano, naquela época, o roxo só era usado quando você... No dia do triunfo. O que que era o triunfo? Você... Se tivesse se destacado numa batalha e tal, você conquistado território para Roma, você tinha o direito de desfilar dentro da cidade com o seu exército. Exato. Você não estava invadindo, você estava desfilando. Era. Seus soldados iam todos desarmados e tal. Tava todo e aí, ficava todo mundo de altos. Não valia atacar. Era só desfilar. Mas você. Não, eles iam desarmados, se não me engano. É, o exército estava desarmado, você entrava com as suas armas de guerra, você fazia só o seu desfile mesmo, caprichado. E nesse dia. Você podia usar roxo. Ah, tá. Botar o roxo da vitória. Exatamente, cara. E o... Depois ele começou a escrotizar. Se vestiu de coringa direto. E o... Inclusive teve uma grande cerimônia pública em que ele estava em público e alguém, não sei quem, ofereceu uma coroa de rei a ele. E ele recusou. Sabe, tipo assim, como se fosse uma piadinha de escritório. Toma aí a coroa, rapaz. Seu rei. Seu nosso rei. Eles tentaram coroar ele. Exato. Ele, não sou rei. Sabe, ele tava... Talvez ele quisesse só impedir que ele fosse oficialmente... Tivesse... Não, o problema dele é se ele botasse a mão na coroa, todo mundo ia falar, ah, o cara só quer poder. Pegou a coroa. Então ele foi malandro. Quando ele recusou a coroa... Porque eu quis dizer, eu não tô interessado em poder, eu estou preocupado com Roma. E foi a mensagem que ele passou. É, como um bom outros, político, né? É, bom as outras político. Pessoas pensaram, pô, o cara, ele podia ter pego a mão na coroa ali e ter tomado poder, ele não quis, então ele não tá preocupado com isso. Exato. Ele só vem de Roma. E os opositores dele se ferraram. Aí o passo seguinte foi o esfaqueado dentro do Congresso. Foi a vingança dos opositores. Exatamente, chegou, ficou insustentável, mas diz que o César, ele já tava de olho nisso, que ele já tava sabendo. Ele sabia porque ele dispensou os guarda-costas. Ele dispensou os guardas e ele apressou. Ele disse que ele ia entrar em guerra contra... Pérsia. Com a Pérsia, exatamente. Que ele ia invadir a Pérsia. Ou seja, ele ia se ausentar. Ele ia sair de Roma com o poder ainda, com o título. Ou seja, eles não iam poder pegar o cara. Então, ele apressando, ele falou assim, daqui a 2 semanas eu vou partir. Então, ele falou assim, pô, então a gente tem que matar ele agora. E aí, no dia que ele foi assassinado, ele dispensou a guarda dele e tal. Entrou no Senado, em pleno Senado... Foi esfaqueado. No chão do Senado, e foi esfaqueado por todos os senadores. E aí, até tu, Brutus, até Tatu, Brutus, até... Não, ele não foi... Né? Isso é invenção de história. O Brutus não é... Não, a frase que a frase foi... Não falou até não é, tu, Brutus. É porque a coisa toda é porque o Brutus não é filho dele de nascimento, mas ele é filho de criação, digamos assim. Ele considerava o Brutus como filho. E o Brutus participou da parada. Ninguém nunca soube se o Brutus foi filho dele ou não. É, mas nunca foi provado que é... No livro, o cara dá uma outra abordagem pra Brutus. No livro, ele coloca como um amigo de infância, um quase irmão dele. Não, porque o Brutus é mais novo do que ele. Ah, sim, mas o relato no livro ele coloca outra ótica. Mas, é, bota que ele considera... Brutus é considerado como um irmão, como um filho. E como Brutus traiu ele, é uma traição, né? Porque na série eles mostram que o César tinha uma mega amante, que era famosa lá, e essa seria filho da amante, portanto, muito possivelmente filho dele. Mas ninguém nunca provou historicamente isso. Mente que era filho, mas ele considerava assim como um filho, ele tinha um tratamento especial pro Brutus. No livro, a situação é mais louca ainda, é insustentável. Porque no livro ele é como se fosse o irmão de criação, o irmão adotado, né, do César. Aham. Uhum. E a mãe dele é, acho que é Perfídia, uh-huh. O nome da mãe, que é uma puta de luxo. Uh-huh. E aí o César tem um caso com a puta mãe do Bruto. Irmão de criação. Uh-huh. É, que se... Isso é uma loucura, cara, que nem você come a mãe do seu amigo, cara. Mas é, essa é a ideia. Nessa época não tinha dente, cara. Ele realmente foi amante dela, e aí no livro ele simplesmente coloca ele já como um irmão em vez de possivelmente um filho. Bom, e aí ele foi assassinado, e aí criou seu segundo triunvirato, Marco Antônio, o Otaviano e mais alguém que eu não lembro. E aí o Otaviano descobriu que o Júlio César tinha adotado ele como filho e, opa, então eu sou o herdeiro dessa parada, e aí... O Júlio César tinha deixado com as vestais um testamento, nomeando ele como sucessor. Se ele é sucessor, ele é E ele fez a mesma coisa que o Júlio César. Entrou em Roma marchando com o exército, o Marco Antônio... Aí já viu a bagunça, todo mundo... O Marco Antônio fugiu pro Egito pra ficar com a Cleópatra, que todo mundo sabe, Marco Antônio era amante da Cleópatra, etc. E tal. Cobrinha no final. Cobrinha, se mata. Ele perdeu uma batalha náutica contra o Otaviano, o Augusto, e aí... Se matou, e aí a Cleópatra se matou também. Se matou. Dois piradinhos, né, cara? Muito papiro. Quem se deu bem nessa história foi o Otaviano, né? Que não comia ninguém, mas no final... Outros, talvez, que não tu, saberão, acredito, dar melhor vida ao bronze e tirar do mármore... vívidas figuras. Outros saberão melhor defender causas, melhor descrever o movimento dos céus e a rota dos astros. Mas tu, Romano, lembra-te que nasceste para impor tuas leis ao universo. Teu destino é ditar tuas condições de paz, poupar os vencidos e domar os soberbos. Esta é a passagem de Virgílio, do poeta Virgílio na Eneida, que fala muito bem sobre o que se tratava Roma, né, cara? Eu estou estupefacto. É o espírito de Roma. É o espírito de Roma, cara. O detalhe que é impor as leis ao universo, exatamente, né? Não é por ali, não. Pela redondeza, não. E depois vem de Roma todo ao mundo conhecido. O mundo era Roma. O resto que não é Roma não fazia parte do mundo, não era civilizado. Tanto que todo mundo que era de fora eram os bárbaros, né? Bárbaros eram quem não era romano. Pelo povo, isso não é nada de Roma. Mas sabe por que da Pava Barba? Eu vi há um tempo atrás, é muito engraçado. A Pava Barba, na verdade, é feita pelos gregos. Porque é aqueles que falam bar. Verdade, é, já li isso. Fala, você não entende o que o cara fala, então é bar, é os bárbaros. E os romanos nunca se expandiram, apesar de terem se expandido na África, em toda a Europa, eles não entraram, não subiram muito acima do Reno, né, cara? O Reno acabou sendo uma grande fronteira entre o mundo germânico. Os povos germânicos eram um bicho, apesar que eles invadiam os povos germânicos. Tem uma história legal de uma legião que eles perderam, que eu não me lembro o nome agora, mas é uma legião que passou a não existir. Acho que é essa a terceira. Eles fizeram uma mega emboscada. E os germânicos levaram o estandarte. Eu conheço essa história. É a pior vergonha, é a legião perder o estandarte. É exatamente. E como a legião perdeu o estandarte, os comandantes da legião se mataram, pra não ter desonra de chegar em Roma e dizer que tinham perdido o estandarte. E a legião nunca mais existiu. As armas de Roma eram basicamente o gladius, que é uma espada pequena, short sword. Short sword. Não é pra cortar, é pra estocar. Um decisão, é pra estocar. A gladius, ela foi feita por quê? Você, num combate de parede de escudos, você não tem como ficar levantando o braço e descendo, né, cara? Você tem que... Eles estocavam o quê? Virilha, pescoço, sabe? Nesses pontos onde não tinha armadura. Descer de dano. Isso, exatamente. Mas se fosse uma espada longa e tradicional... Não, a espada longa é inusável, né? Ela ia... O cara ia, sei lá, dar uma espadada no meio das tripas do cara ou nas costelas, o músculo trava e tu não tira aquela porra dali nem por um caralho. Uhum. A espada ficou presa lá. Pra você poder dar uma estocada, você tem que recuar o braço. Se você tiver que recuar o braço suficiente pra te tocar com uma lâmina gigantesca, não dá. É, cara. E essa é a parada da Gladius. Os caras estão fazendo tatuzão com os escudos. Ela era curta e larga porque você dava... Ela não entrava quase nada. Mas ela abria uma buceta só, sabe? Que horror! Fechável e, cara, isso dá pra fazer o toque. Que era suficiente. Eu vi um especialista em arma medieval falando que se você enfiasse meio palmo de lâmina no cara, acabou. Se você enfiar meio palmo de lâmina meio no cara, palmo de lâmina, você já tem que fazer força pra tirar já, cara. Se você enfiar 3, 4 dedos no cara, ele pode não morrer na hora, mas já era. Acabou, cara. O cara não vai. A hemorragia interna morreu, sabe? Pode ir pro próximo. Se você for caprichoso, você ainda gira o punho. Mas geral, uma gladius não é inteligente, porque ela pode prender nas costelas e você não vai conseguir tirar. Olha. E a outra arma romana muito, muito conhecida, que é uma invenção romana, que foi roubada pros outros povos e copiada, é o dardo. O dardo permite eles atacarem de longe. É verdade. Se eu jogar uma lança no meu inimigo, pode ser que ele pegue a lança e jogue de volta. Como é que eu vou resolver isso? Então eles fizeram um dardo, né, esse pylon, que tinha uma ponta que... Se você acertasse o rasgo, quando caísse no chão, a ponta amassava. Não tinha jeito. Então o cara não podia jogar de volta em você. A ponta era metálica, era de cobre, se não me engano. Não lembro agora, é metal. E a base do dardo era de madeira. Então era um dardo composto de madeira e metal com peso na ponta. E a balista era uma mega boga versão disso, né, cara? A balista jogava uma pedra. A balista não, a balista jogava lanças também, cara. Tem até no gladiador, cara. Eles jogam algumas lanças, mas a carga normal da balista é uma pedra. Não é, normalmente eles não usavam pra lança, pra tanto pra lança. Como a gente faz uma D&D normalmente? Mas olha, ela diz que ela tinha uma trava de borracha e lançava um dardo. De borracha? Não, o arco dela é... Tendão de bezerro? Provavelmente. De tendão de boi. Como é o do arco de... O arco normal, arco de flecha. A engenharia urbana de Roma que foi um absurdo. Melhor da antiguidade até a Idade Média. Às vezes não se comparava, porque tinha água encanada nas casas, tinha um aquecimento nas casas. Não, cara, você não tá entendendo. Roma foi o nosso ápice. Depois disso, meu amigo, foi ladeira abaixo. A gente mergulhou na Idade Média, que é a Idade das Trevas. O desenho da casa romana, que é aquele pátio interno e a casa em volta, o motivo do pátio interno é que você tinha uma fonte no pátio interno, e a água da fonte, quando evaporava, esfriava o ar no pátio interno e fazia o ar frio circulado na casa. Não, os caras eram um absurdo, cara. Tinha os banhos tinham água embaixo quente, das casas. Era quente, sabe? Era muito. Nos banhos, embaixo dos banhos, você tinha os escravos, óbvio, que ficavam esquentando a água e os banhos tinham água quente. E as casas tinham aquecimento, os escravos esquentavam embaixo da casa com fogo. E o calor subia e esquentava a casa. Eu vi um documentário no History Channel, procurem, vê se vai rolar uma reprise aí, que é Construindo Roma, sobre toda a engenharia de Roma. E ele fala... Esse documentário é muito legal. Fala um pouquinho sobre isso, fala um pouquinho sobre os imperadores e as grandes invenções e avanços da engenharia em Roma, em construção. Aí mostrou dois casos. Eu acho que era alguma dessas confusões que rolava no Rio Reno entre os germânicos e os romanos. Aí diz que os germânicos estavam de olho nos romanos do outro lado do rio. É que o Rio Reno é um rio que corta a Europa inteira, né? Então, a ponte do César? Exatamente. Aí eles foram dormir, tava lá o exército romano, tava aquela galerinha ali do outro lado e os germânicos... Lembre-se, o Rio Reno é um rio intransponível para a época. Não existia tecnologia de ponte suficiente para atravessar o Rio Reno. É considerado por todos como intransponível. Pois é, por isso que eles nunca passaram muito do rio. Aí os caras vão dormir. E eles vão dormir, eu fico imaginando eles ouvindo umas marretadas lá no fundo, né? O que esses caras estão fazendo, né? Quando eles acordam, cara, tem uma ponte levantada até o meio do rio já, cara. E a fundação já chegando na margem deles, sabe? Os caras levantaram, cara, uma ponte larga pra passar exército de um rio pro outro, cara. Ele passou com duas ou três regiões, deu uma voltinha, voltou e queimou a ponte. E, cara, é impressionante, cara. E os caras construíam muito rápido. Mas o objetivo disso é mostrar que Roma podia. Roma pode tudo. Exatamente, eles deram um cacete também no germânico. Cara, a ideia de Roma, os dois aquedutos, o Aqua Máxima e o Aqua Claudia, eles vinham de longe pra caramba. E das montanhas. Vinham das montanhas e desciam pra trazer água da cidade. Isso. Roma tinha água encanada. Bonito, direitinho, com água chegando sempre. O Aqua Máxima, se não me engano, tá em pé até hoje. A gente no mundo moderno não dá valor, cara, a uma coisa impressionante. Água corrente. Era água corrente. Água fazia cidade. Você não tem noção, antes não existia água corrente, cara. Você pegava um balde e aí ficava se lavando. Quando você queria se lavar, né? Porque não era uma coisa você muito... Você pegava um balde, não. Você ia até o poço da cidade, lá no Cafundó do Juda, longe... Pegava aquela água imunda e vinha trazendo até casa. E água corrente, cara, é uma grande passo de civilização, cara. E eles tinham isso há 2000 anos atrás, cara. A cidade romana não é muito diferente da cidade moderna não, que a gente tem. Quando você vai a Pompeia, é nitidamente isso. Você olha isso, e fala, caramba, parece uma cidade normal. O Rand já teve em Pompeia também. E é uma coisa assim que é uma loucura completa, assim. Porque a cidade de Pompeia, ela tá, até hoje, né, meio que inteira, né? Tá em ruínas, mas assim, não tem teto, só que tem... Foi a cidade que teve a grande erupção do Vesúvio. E ficou perdida, né? Ficou 1500 anos. Foi desenterrada em 1700 e... É, exatamente. E aí, por causa disso, ela foi completamente... Preservada no tempo, né? E você olha que, assim, são ruas de paralelepípedo com um vala do lado para a água escorrer. Você também deve atravessar a rua na chuva. Tem no meio da rua tem uma pedrinha para você poder pular nas pedrinhas e pisando nas pedras e não pisar na rua molhada. Não, grande parte que sabe de Roma hoje em dia é por causa de Pompeia e Herculano, que são as cidades que ficaram preservadas. Muita coisa mesmo, assim. História de gladiadores, como é que era a vida em Roma. Como é que a vida cotidiana. Muita coisa em Roma mesmo permaneceu. Vida, tem Coliseu, o Anfiteatro Flávio, Termas de Caracalla, que não é tão... O Coliseu é um absurdo, porque o Coliseu, a parte de baixo dele toda... Tem celas, passagens, eles inundavam o Coliseu para fazer representações. Mas isso foi antes da reforma. Isso, de fazer isso que eu ia falar desse documentário de Construindo Roma, fala que eles inundavam. Eu ficava imaginando como é que eles inundavam aquelas celas, aquelas coisas. Foi construído depois. Eles inundavam realmente, mas depois era uma coisa muito cara e tal, desistiram e aí fizeram uma reforma e eles construíram aquele andar de baixo. Porque as batalhas navais não tinham mais tanta graça, não traiam tanto público, e aí eles deram uma modificada, uma repaginada. Leões sempre são mais divertidos. Leões, né, são mais divertidos. Cara, o fórum romano tá inteiro. Mas eu lembro que a minha infância toda eu ouvia isso como um mito. que dizia-se que eles inundavam o Coliseu, mas ninguém sabia dizer se isso era verdade ou não. E o cara mostrou lá, o arqueólogo mostrou diversos canais e tal, então que ele falou que realmente... O cara falou, praticamente provado arqueologicamente que aquilo servia pra inundar a parada, que eles realmente faziam os espetáculos marítimos lá. É provado tanto quanto possível sem ter a foto e dois caras que estavam lá vendo e encontrando depois. Acha que os comandos gostavam de jogos no Coliseu, até fazia algum sucesso, mas nada assim comparado com as corridas de biga. Isso sim era o circo máximo. Era a grande parada deles, cara. Era Charlton Heston, né, cara? É, foi com Charlton Heston. Os romanos, eles construíram também os primeiros edifícios. Prédios de 3, 4 andares. Só que não era... dos melhores, porque eles tinham janelas muito finas e assim, fundas, né, pra água da chuva não entrar. Não tinha vidro, né, como janela. Eles tinham vidro, eles não usavam vidro na janela. Exato. Então, quando tinha um incêndio, morria todo mundo que tivesse no apartamento, sabe, porque, sei lá, você não tinha como sair pela escada, não tinha outra maneira de sair. Um incêndio na antiguidade é fatal em 100% dos casos. Roma, durante no século II, no seu apogeu, ela chegou a ter 45 mil prédios de apartamento e a população chegou a 1 milhão e 600 mil pessoas. 1 milhão no século II, numa cidade só. Você tem noção do que é 1 milhão e meio de pessoas? A próxima cidade a ter 1 milhão de habitantes foi Paris, mil anos depois. Você tem noção, cara? Todos os caminhos levam a Roma. Ou a Moca, né, cara? Muito bom. Mas eu não. A gente, cara, não pode nem começar. A gente precisa de milhões de netcasts pra dizer o que que Roma influenciou no nosso mundo moderno de hoje. Que tá em todo lugar, Roma, cara. Corte de cabelo romano. Que... É, porque até então, cara, era bárbaro, né, cara? Era bárbaro. Exatamente. Dentes eram opcionais, né? Uhum. Roma, a cidade, ela era bem caótica, como qualquer centro urbano, assim, né, cara? Como qualquer metrópole. É, porque tinha muitos prédios grandes e pouco espaço disponível. Essa ideia de cidade com espaços abertos é uma coisa mais moderna. Não, eram vielas, você era assaltado, você era assassinado, sabe? Era um lugar perigoso, Roma. Algumas ruas tinham 3 metros de largura. Mas algumas tinham 50 centímetros, cara. Não, e depois, cara, quando Roma já não era mais o centro do Império, que é a parte muito triste de ler sobre o capítulo, depois que Constantinopla passou a ser a capital... Bizâncio virou Constantinopla. Hein? Constantino declarou a cidade de Bizâncio como Constantinopla. Isso. E transformou ela na capital do Império. Do Império. Então Roma começou a ficar já mais esquecida. E a cidade não era mais guarnecida por todos os seus cantos, né? É. Não era a cidade murada com guardinhas em cada canto do muro. Então, nego, sabe, começou a invadir Roma assim, regularmente, sabe? Entravam, catavam tudo que viam e, pô, vambora. Nessa época, Roma foi invadida pelos godos várias vezes. Muitas vezes. E aí, realmente, infelizmente, a cidade que era um monumento começou a ser devastada, destruída, queimada, sabe? E aí, realmente, hoje, se você for a Roma, você vai ver pouquíssima coisa em pé. Não, mas ainda tem muita coisa em pé, se você for imaginar a idade. Realmente... Não, mas pro que era, cara? Você tem... Antes desse período de decadência, dessas invasões bárbaras, Roma já tinha sofrido invasões de outra forma, tipo revolta dos escravos, mais de uma vez, sabe? Sim, Roma foi invadido por Mal. Esparta não foi em Roma. Não foi em Roma? Ele não chegou em Roma. Esparta foi na cidade ao sul. Não, mas a revolta de Esparta é que eles estavam indo pra Roma. Não. Foi na cidade ao sul, os romanos desceram lá, mataram todo mundo e subiam de volta do sul pra cima, crucificando uma cara sem braças na estrada. Mas a única revolta que teve de escravos em Roma foi a de Espartacos. Não existe mais nenhuma revolta de escravos, doutor. Inclusive, o Senado, isso é engraçado. O Senado aprovou uma lei que eles estavam com a ideia de que todos os escravos se vestissem de um jeito pra todo mundo saber que era. Que esses caras eram escravos. Né? Uhum. Só que o Senado derrubou essa lei porque isso ia dar. Aos escravos, os escravos iam ver como eles eram numerosos. Exatamente. Eu ia ser mais fácil se identificar. Era muito comum ser escravo em Roma, né? Era muito comum ser vendido até para os próprios pais. Seus pais estavam em dívida e vendiam os filhos como escravo. Pra pagar e sanar as dívidas. É, cara, nessa época o filho, você não tinha essa relação que hoje existe de, sabe, o filho é uma propriedade, tinha... cara. É que nem não, pra nessa época eu tinha que é assim. 15 filhos, desses 15, 5 sobreviviam. O cara que tem 15 filhos não tem tanto coisa pro filho, a verdade é, cara, é essa. Tem muito lugar no mundo que ainda é assim, cara, que os caras vendem os filhos porque tem necessidade e o filho é mais uma propriedade sua do que, sabe, uma pessoa de amor entre duas pessoas. O que podemos consumir de Roma hoje, nas nossas vidas patéticas? É, filmes. Que filmes são bons para nós vermos? Filmes bom, clássicos. Os clássicos, Ben-Hur. Ben-Hur. Espartacus. Espartacus. Cleópatra. Cleópatra. Cleópatra, assim, nem é tão famoso. A sessão inquieta do Império Romano é um filme grande, mas é divertido. É com o Alec Guinness. São filmes antigos, ó, que a gente tá falando antes de vocês Calígula. Nascerem. Calígula. Calígula. Vale sempre lembrar. Calígula para maiores apenas. Para maiores. É, tem um que eu vi passando na TV a cabo outro dia, Demétrios e os Gladiadores. Também ah, Covades. Antigo. Covades. Pô, cara, eu vi Covades em Roma, isso foi maneiro. Conta essa história, como é que foi isso? Eu cheguei em Roma com meus pais, quando eu era menor. Aí fiquei num hotel que dava... Tinha vista pro Fórum Romano, eu abri minha janela e tô vendo o Fórum Romano. Eu falei, pô, maneiro. Você uma vida boa, né? Aí, sentei, até era por cair, até não era nenhuma maravilha, não. Depois mas eu sou milionário aqui. Tinha vista... Para tudo, Caio. Você viajou agora, o que, que você comprou lá fora? Comprei nada. O porta-retrato, seu maldito. Ah, eu comprei o porta-retrato digital, pô. Foi isso. Só comprou o porta-retrato digital que carrega a foto via Bluetooth. E fica passando as fotos uma pra outra que nem o Screensaver Harry Potter. Só isso, tá bom. O Jovem Nerd que é o milionário da parada. Valeu. De quem é o nome que tá no site? Não, o milionário da parada. Vai, conta a história. Aí, tô lá no... Via vista pra Romano, pô, maneiro, liguei a TV e comecei a correr a TV naquela raia por cair italiana. Liga a TV, tá aquele show de calouros que passa direto lá. A TV italiana, assim como a espanhola, cara... É um grande SBT. Até me falhando, é porque é Silvio Santos non-stop. São vários Silvio Santos diferentes, mas não é Silvio Santos non-stop. Aí, quando no canal, tava passando um filme. Eu falei, pô, que filme é esse? Comecei a prestar atenção, era Covades. Entendendo Blue Hand, primeira parte. Reparem na oração. Quando no canal, tava passando um filme. Tradução simples. Botei num canal e estava passando um filme. Segunda frase. Mas a minha atenção era Covades. Tradução. Comecei a prestar atenção. Era Covades. Agora escute novamente, entendendo Blue Hand. Aí, quando no canal tava passando um filme. Falei, pô, que filme é esse? Mas a minha atenção era Covades. Tinha acabado de começar. Aí eu fui obrigado a ficar no hotel vendo Covades, porque afinal você não pode desligar em Covades tá nem Roma, né? Acredito. É um sinal, né? É um sinal. O filme legal é A Vida de Brian, do Monty Python. Oh, muito bem lembrado. Muito bom. A Vida de Brian é passando na Grande Guilherme, não é passando em Roma. Não, peraí, mas é totalmente romano esse filme. É muito engraçado. Romano. Sacaneia a vida romana inteira, é muito bom, cara. Tem um grande amigo em Roma chamado Bigos Dicos, né? Não, a gente tá falando aí o lance dos romanos, o que os romanos fizeram, né? É. Tem aquela cena, você lembra? Qual? Que estão, os rebeldes estão reunidos lá e... Peraí, o que os romanos fizeram por nós? Aí todo mundo... Ah. Aí vem um catinho lá. O aqueduto! Ah, tá bom. Eu concordo com o aqueduto. Mas o que mais eles fizeram? Estradas! Estradas! Jogos! Educação! os rebeldes contra Roma, né? E o que mais que eles fizeram? Educação, saneamento básico, banhos quentes! Passa juiz! Aí outro babaca vem ainda falar assim: tudo feliz! Lembra como é que a cidade costumava ser? A violência que era, não sei o quê. Os caras rebeldes, né? Os rebeldes contra o Império Romano, muito bom, cara. Os caras eram muito bons. A gente vai fazer um Nerdcast sobre Monty Python, aguarde. Os filmes romanos ficaram esquecidos no cinema durante muitos anos. Depois que passou os anos 50, a época do... filmes épicos, estavam de moda e ninguém mais fez. Eu acho que o Cleópatra que derrubou, que custou caríssimo e foi um fracasso. Foi um fracasso? Assim, foi um mega fracasso de bilheteria. Pô, eu ouvi dizer que levantou o estúdio. É? Não, cara, foi um mega fracasso, cara. Vê lá, pergunta pro Marabadi. Eu achava que não. Não tô duvidando, não. Eles perguntaram, queriam que a Liz Taylor fizesse o papel da Cleópatra. Aí ele falou assim, quanto você quer? Aí ela não queria fazer. Ela falou assim... Ah, isso eu vi, isso é seu. $1 milhão de dólares, que era uma coisa absurda na época, né? Quando se ela tivesse pedido 40 milhões de dólares. Tá bom. Aí fizeram um mega filme com mega estrutura, pagando $1 milhão pra ela, e ele não rendeu o quanto eles queriam. Tem um filme maneirinho sobre Roma que não passou no cinema, um filme passando na televisão, é até legal. Que Átila Uno. Não sei se vocês já viram. Átila Uno passou. É um filme que fala, sim, assim, quer dizer, o Átila lutou contra Roma, né? E é interessante que é uma outra visão, não. É uma outra época de Roma, é quando Roma tá na decadência. Isso. É. Então é muito maneiro o filme, assim, porque você vê outras coisas, ele visita Roma, né, depois vai visitar o Império Romano do Oriente, aí mostra o Império Bizantino e tal, mas maneiro esse filme também. Tem um filme da invasão de Cartago, não tô me lembrando qual o negócio, se não me engano é Cartago. Caraca, a gente não falou de Cartago, como é que a gente pode falar de Roma sem falar de Cartago? É um filme bem legal, eu não consigo lembrar o nome dele agora. Cara, Roma tava nascendo, já existia um império no Mediterrâneo, que era Cartago, cara. E os romanos chegaram lá e destruíram tudo. A capital, Cartago, era onde é a Tunísia hoje, né? Todo nerd conhece a Tunísia. Tunis. Tatooine, hoje é Tunísia, falei hoje. Tatooine, George Lucas, então lá era Cartago. Cartago é onde é a Tunísia, a capital da Tunísia. Era a capital de um mega império marítimo, porque os caras faziam barcos absurdos, com madeira leve, e em 3 semanas os caras faziam um barco. E aí os romanos roubaram barcos e copiaram a engenharia do barco deles, fizeram... É a maior marinha do Mediterrâneo, até os romanos bancarem de Roma. Pois é, aí os romanos cresceram e falaram assim, esses caras não, fora. Devastaram o Império Cartaginense. Fizeram a parada de queimaram a cidade. Tá sempre no meu coração. Destruíram a cidade, mataram as mulheres. E salgaram as fazendas, todas. Salgaram sério, mas não é zoação, eles salgaram mesmo. Salgaram o chão. Pra não nascer nada, cara. Nascer mais nada. Que ódio, né? Roma nasceu melhor. E aí Roma se tornou um império graças a essa tecnologia. Eles roubaram deles e aí devastaram pra não sobrar ninguém pra contar a história. Não foi só deles que Roma pegou a tecnologia. Não, sim. Mas a tecnologia marítima, domínio do Mediterrâneo, foi deles. Gladiador, em 2000, de volta essa coisa, todo mundo ficou, meu Deus, que espetáculo, realmente. O Gladiador, a maior coisa do Gladiador, quando eles disseram que iam filmar o Gladiador, todo mundo falou, vai filmar um épico, tu não vai ganhar dinheiro, o épico não dá mais dinheiro, ninguém quer ver épico. E foi um mega... O cara provou com o Gladiador, é que se você fizer um épico maneiro, as pessoas vão ver e vai ser um mega sucesso. O Gladiador... Mas engraçado que eu não sei se o Gladiador é exatamente um épico, né? O Gladiador é uma história completamente fictícia, que os personagens não existiram. Mas... Não parece que existia um cara com nome... Não, com nomes e tal. O nome Gladiador? Não. O Gladiador tem um nome, Máximo, Marcus Aurelius e... Esse cara existiu com esse nome. O Imperador existia. E Gladiador realmente foi um grande sucesso, ainda está no meu coração, aqui no meu DVD. Foi graças ao Gladiador que a HBO olhou e falou, ei, esse negócio dá dinheiro, vamos fazer Roma. O Gladiador trouxe os épicos de volta, né? E aí vieram muitas bostas, sempre assim. Teve mais épicos depois. Que épicos que trouxe, fora, sei lá, Alexandre, que é o pior filme do mundo? Alexandre, Cruzada. Troia, né? Troia é legalzinho, mas não é envolvido. É horrível. É legal pra quem gosta de ver o Brad Pitt fazendo um bico, né, cara? Tão pouco assim. Cruzada eu não achei tão ruim. Porque eles não estragaram muito a história verdadeira. Mas o Orlando Bloom não sustenta a personagem principal. O problema é que. Não dá. Mas é o problema do Alexandre que o casting é horrível e a história também destruiu. O Alexandre, que é aquele Colin Farrell, eu não sei como é que ele consegue estar lá, cara. Porque não é bom ator, cara. Cara, ele ia ser um porre na vida real. Ele fez uma mexendo viajante. Até aí o Florian Neves, que todos eles comiam mesmo, eram todo mundo sabe disso. Cara, mas naquela época o maluco nem era fruto talhado, é o machão que dava cara, imagina aquele maluco talhado. É verdade. Aquela frutinha comendo no exército, ai gente, vamos lutar, porra, não por dá. Por falar em machão, por falar em machão, cara, é com pesar, né, que a gente ai, meu Deus. Lembra, apareceu... Recentemente, Jesse Valadão, o último dos Capagestes. É verdade, cara. Nerdcast presta homenagens a Jesse Valadão. Bom, então vamos falar rapidinho aqui, que já tá estouradaço o tempo. Quero falar sobre jogos de Roma, que são muito legais pro PC, vocês procurem. Age of Empires, muito bom. Civilization, que não é exatamente de Roma, mas eu sempre então, jogo... Eu sempre jogo com Roma, pois é. Mas, jogos de estratégia de Roma, um que vocês têm que pegar é o Civ City Rome, que é do Sid Meier, que é o cara que criou o Civilization. E aí você constrói... Sid Meier é o que criou aquele jogo dos piratas? Também. Olha, esse jogo é muito bom. Esse cara, Sid Meier, ele é o mega boga dos jogos de estratégia. E tem esse jogo dele, Civ City Rome, é novo. Procurem aí que é novo. Ah, isso você já tem pra vender no submarino? Tem sim, pode clicar aí no post. Compre. Já vá. Você vai construindo cidades romanas com o passar do tempo, aí você tem escravos, aí você tenta balancear as religiões e tal, entra em guerra, faz importações... Pode mandar o que estratégia... estratégia de construção de cidade com Roma. E outro que é melhor ainda, que vocês têm que jogar, é o Rome Total War, da série Total War, que começou com Shogun Total War. Que é mistura... estratégia de mapa, onde você vê o mapa da Europa e você vai expandindo o seu território de Roma e balanceando, construindo exército, balanceando as suas cidades, cobrando impostos, etc. Toda essa estratégia que você já conhece. E quando você entra em conflito, em batalha com o seu exército, com o exército inimigo, ele entra no cenário 3D e você controla a massa de milhares de soldadinhos. São milhares de soldados. Você controla o esquema StarCraft, rapaz. Não, é esquema StarCraft não, cara. Você não seleciona um personagem, você seleciona uma legiãozinha lá. Seleciona, sei lá, 50 soldados, sabe? De 50... O Shogun Total Wars é quase esquema StarCraft. Não, mas aí ele já tá bastante evoluído. Então você tem 1000 estratégias de guerra. Se você posicionar seus arqueiros num lugar alto, se você der carga na sua cavalaria... muito cedo, eles vão chegar cansados lá no inimigo, vão perder moral. Então, cara, tem estratégia de construção e estratégia de guerra de exércitos massivos, que é muito maneiro. Então, procurem Rome Total War, é muito divertido. E só um adendo aqui, e pra quem gosta de RPG, o GURPS Roma, mesmo pra quem não joga GURPS, legal. Quem gosta de RPG não gosta de GURPS. Para. O livro é uma boa referência. Bom, esqueci. Falou em RPG. Tem uma galera no Fórum Jovem Nerd, na seção RPG PBF, que é o Play by Fórum, onde você joga RPG no fórum. Tem a galera organizando um RPG de Roma. Eu acho que eles já... Olha só, eles vão começar uma campanha de Roma. Terceiro nível, eu acho, e tal, não sei o quê. Mas eu acho que eles já fecharam as inscrições. Mas se você quiser lá dar uma olhada, ver o que, que eles estão amando, vai lá que é muito legal. Eu tive até vontade de participar, mas não dá tempo. Não tem tempo. Queria muito, mas fiquei tentado. Só tem 24 horas no dia. Fiquei tentado porque eu gosto muito do tema, mas dê uma participada lá, dá a sua opinião. E é isso. Se você ouviu até agora, parabéns. Você gosta de cultura, apesar de nós sermos umas bestas aqui. Você gosta de ouvir um monte de gente falando besteira, ter falado, dado muitas caneladas, provavelmente, falado muita besteira. Mas a gente, pelo menos, teve a nossa conversinha informal sobre Roma, que a gente gosta. O Nerdcast é isso, cara. É isso. É conversa informal entre os amigos. De vez em quando rolam uns papinhos mais cabeças assim, mas é muito divertido. A gente gosta muito. Espero que vocês tenham gostado. E a gente viu uma notícia espetacular aqui, né? Sim, é verdade. No site da APO, eu entrei lá pra fazer uma vitrine. E a gente teve um susto que a gente fica a segunda temporada de Roma está aí já. Tapa na cara, meu amigo. Tapa. 14 de janeiro. Dia 14 de janeiro estreia lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil deve vir logo depois na HBO, no próprio canal HBO. Quando a primeira temporada levou pouquíssimo tempo, uns 40 dias pra aparecer aqui no Brasil. Então fica ligado você que tem HBO aí, que Roma, segunda temporada em breve. Graças a Deus. Próximo Nerdcast. Comprem o DVD. Comprem o DVD, ajudem o Jovem Nerd. Ah, isso aí parece aquelas coisas de artista que vai na televisão, né? Você fala, mas não, eu queria pedir pra vocês comprarem o DVD e meu telefone aqui embaixo pra contato. Compro o disquinho. Lembra disso? No fim do. Se você quiser fazer um contato comigo pra festa de criança, festa de 15 anos, liga pra 555. Ah, mas pera, deixa o teu e-mail aí, Blue Hat, pra o pessoal se contatar pra festinha. Esse é o divertido. Não, muito bem. Eventos, festa de 15 anos. Mas, se for bacana, não, tô acreditando. É isso! Aí, olha meu aí, Deus que do céu, então. Cara! Olha o Blue, tá todo mundo se soltando no Nerdcast, cara! Que horror! Meu Deus!